doce que me faz sonhar. A tua pele salgada vou querer provar. Sinto-me perdido, mas tudo faz sentido. Sem amor, sem a dor, és tudo o que eu sonhei. É o sabor do mar que nos faz delirar. Morangos com açúcar é o que quero provar. É o sabor do mar que nos faz delirar. Salgada vou querer.